enfrentando o problema do início, eu tenho caminhado por esse velho mundo na escuridão. Durante todo o tempo, bem do meu lado, estava você, um raio de luz nessa imensidão. Então eu canto assim: canto amor, canto amor, volte pra mim. Você nunca vai voltar, nunca vai voltar pra mim. Como eu pude ser tão idiota de deixar você partir? Volte amor, amor, volte pra mim. Nunca serei tão bom quanto eu gostaria de ser, eternamente incomodado, recusando a acreditar. Mas eu acho que nós perdemos nossa conexão. Eu queria sentir o love e poder te abraçar pra sempre assim. Pra mim, você nunca vai voltar, nunca vai voltar pra mim. Como eu pude ser tão idiota de deixar você partir? Volte, amor, amor, volte pra mim. Estou aquecido o suficiente, mas ainda tremo. Estou alimentando, mas ainda morrendo. Você me conhece, eu invento muitas desculpas, mas te deixei partir, e isso é minha culpa. Então eu canto assim: canto amor, canto amor, volte pra mim. Você nunca vai voltar, nunca vai voltar pra mim. Como eu pude ser tão idiota de deixar você partir? Volte, amor, amor, volte pra mim.